nós deixamos 12 no meio para ataque com 81 a bordo, Maceió. 3 horas e 33 minutos de autonomia. Pistão 0, vento 1,10 graus, 5,9. Leve pouso na 10, 61, 43. 1,166, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1,166. Azul 4206 confirmando 8,1 a borda? 8,1 a borda. Ok, thank you. Para o táxi, Oceaner 6201, estamos com 105 a bordo, 3:50, perna Guarulhos. Direita via Índia, ponto de estar a torre, 9-95, ajuste na 0-1-2, agora bom voo. M12, ponto de Oceaner 6201. 4206, pode prosseguir até o ponto de espera via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera 118.95, a torre, o ajuste 1012. Boa noite, Oceaner 6143, devolveu a pista. Boa noite, Oceaner 6143, ingresso Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6143. É, uma 303, o ajuste no 012, informa final para o pouso em Avina, guardião 07. Chanel 6201, pronto, ponto de espera. A linha decola, pista no 0, vento 1,10 graus, 69. A linha decola, Chanel 6201. Chanel 43, persegue Juliette, portão 2. Direto na Juliette, portão 2, 6143. Oi, Salvador, Chanel 6201, iniciando. com a 206, ali mantém cabeceira do zero. Controle 208, boa viagem. 208, muito obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, boa noite, mais uma vez aí, o Xané 6201. Boa noite, o Xané 6201, em contato com o radar na decolagem, vou para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, o Xané 6201. Na 6201, no autorizado Bridge, da presente. Direto Bridge, obrigado pela força aí. 108, controle. Só pouso na 17 no, ou na 10? 17? Tirando 4206. Para mudança de regra e pouso na 17. Eu ativo, o guardião 08, informe quando visual. Caminha decolou 00, controle 108, boa viagem. 08, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4206. Azul 4206, boa noite, contato radar, para o 350, sai da PUCA. 35, PUCA 4206. 907, prossiga. Bem, você pode tentar ver se tu assiste. Guardião 08. Prossiga, Guardião 08. Mais um minuto para a descida, o que é o descido? Descida para 4 mil pés, o ajuste 10112. 4.0012, Guardião 08. Na minha 201, chama em Recife, na frequência 1251 e alternativa na 3395. 251-3395, você não é 6201. Uno 645. Diga, o Whisky é a informação em curso. Autorização a Vitória, sim. Gente, agora a cota. Valeu. Já no através de Tuaçu 07. Guardião 07, chame torre na frequência 1.8.95. Do 4206, chama o centro Recife, na frequência 1.2085, alternativa 1.2545. Ok, centro Recife 1.285, alternativa 1.2545. Primária 1.2685. 2.685, obrigado. Gael, Leda, ótimo, obrigado. Tive 4 notícias, boa noite, informação em curso é o Isca, número 3 para cópia, aguarda. Na posição 612 para a posição Guarulhos 340. Gente, 287, informação em curso é o Whisky, número 4 para copiar. 7. Plano 645, copia. Copia, prossiga. 0 Vitória, 360 nível, prossegue para o Whisky 50. Decola pistão 90, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, Leda após o Abdev. Aciona o transponder 5420, controle 120, decimal 80. 360, aprovada a Vitória. Decola no 0, curva direita, aerovia por 50. Dael, Leda após Abdev, 5420-208-645. Correto, informa pronto, se tiver questionamento, portão 5. Informa não, obrigado. No China 6259, copia. Copia. Está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível, decola 1-0, curva direita após. Contra o perfil da EL, Leda após uma morte, vão de intercepto peso 1-0 para sair conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5-4-1-0, controle 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado. cruzado para Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, por direita, Dael, Leda, Monte, vai interceptar pessoas do Lua no zero, percebe com o plano, 54 no zero é o código e o controle 1208. Correto, informa pronto, puxa acionamento, portão 2. Chama lá. 354 no 5, copia. Cruzado Léo, nível de voo 140, via Golf 677, decola 1-0, direita após, cumpre perfeita coral. Aciona o transponder 0271, no controle 120, decimal 80. Correto, informa pronto, pushback acionamento, pátio 3. 3897, está autorizado Guarulhos, 340 é o nível, decola 1-0, curva direita após. Cumpre o perfil da Eureda após voa Motiva. Onde intercepta, perdeu 1-0 e prossegue conforme a rota do plano. Aciona transponder 54 no site, controle 120, decimal 80. Autorizado 340 Guarulhos conforme, decola 1-0 com curva direita, da Eole da Móvito. Via peso 1-0. Só 54 no site, controle 1-0, então 3897. 3897 somente confirmando após Leda Boa Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, onde intercepta Pesu 1-0. Ótima. Pronto, puxa acionamento, tá com posição número 12. Vai chamar. Fox, Serra, Serra, pra Recife, confirma por gentileza, parte pista aqui da cola. Aero está número 2 para a Copa Guarda. Zona 9 da Tripcopia. Cruzado Conquista, nível de voo 180, decola pistão 1-0, curva direita após, cumpre o perfil Ágora, Lefa, após DCT Oplo. Aciona transponder 50, corrigindo 5403, controle 120, decimal 80. Contabilidade de 180, você coloca 1-0, com o voo à direita, na saída da Oplo, após Lefa, depois Cruzado Conquista. Transponder 5403, controle Salvador 1-0-1-8. Confirmando é agora, Lefa, após DCT Oplo, após a Oplo, conforme a rota do plano. Aguardão, agora 8. Prossiga. Para mudanças de regras, cara, a visual com a capa. Gente, Guardião 08 modificado ao 1-2, desça para 1-1500 pés. Gente, vai para 1500 agora ou vai dar até outro? Então, para 1000 pés, o ajuste na 09. Fala, meu pai, 1-0-1-2, ajuste, vai dar 08. Região 08, chame torre na frequência 1-8-9. Olá, Tango, Tango Fox e Charlie Charlie na escuta, copa. Controlado, Guardião, obrigado. Salvo azul no 3, frequência livre, Guardião. Decola pistão no 7, curva esquerda após, com para o perfil Pucajima após Aracaju, onde intercepta pelo uísque 58, prossegue conforme a rota do plano. Marciano transponder 5035, controle 120, decimal 80. Vento 1-1-0 grau 07 nós para cheque. Continue aproximação, reporte sinal de 3.07, Guardião 08. Vai informar sinal de 3.07, Guardião 08. Fox, Charlie, Charlie, cortejamento correto, confirma por gentileza o problema. 03 a bordo, na área estácia, na metade da colagem com a torre, 18.95, ajustado 1012. Fox, Charlie, Charlie, e vestibular, reposte táxi. Solo 1645, portão 5, suspecta na mesa. Solo Salvador, TP5219, paga puxa acionamento. 1645 em coordenação com o Instituto Solo, reporta para o táxi. Está livre, semana para o táxi. 5219 em coordenação com sua equipe, informa para o táxi. Cliente, autorizado, informa para o táxi, 5219. Guardião 09, prossiga. Para decolado da localidade de Jauá, 8 milhas a norte de Salvador. Está retornando para Salvador por sobre a Estrada do Coco, mantendo 600 pés. Gente, reporte visual com campo, Guardião 09. Só para visual com campo. Prefixo, livre pouso 17, Guardião 08. Está autorizado a acionar. Aguarde pro táxi o Fox Charlie Charlie. Está em patrulhamento, senhora. Se puder prosseguir sobre a rodovia, já ajudaria bastante. Autorizado. 10 horas 851 approaching 50. Azure 85172 South of Pete, Kion 8102. Reposta, espero sua camada. 2015 NH 1012, confirmo para as horas 8-1. Mantenha o ponto de espera e aguarde para ingresso. Charlie Charlie, temos uma aeronave agora para pouso no 7. Stand by, it's clear. Information, whisk. Stand by, Roger. Oito no solo, 17, autorizado BF Track, ingresso parte do DRAE, Guardião 08, reporte livrando pista. Salvador, 5219, paga o táxi, 3h30, 4-1 a bordo, até na Salvador. Tentando o tráfego que está na saída do pátio 3, pode prosseguir até a guarda do mesmo aguardando o trip 52 no mesmo. Se é de leve táxi até o saída do pátio 3, o 5219. Qual é uma sugestiva da alternativa? É Salvador, o 5219. Ok. Salvador, o 4. Para o aguarda, 5495. Salvador, Guardião 09. Preciso, Guardião 09. Através do buraquinho, está retornando da sobre o estrada do Coco, reportará no Ultravers Norte. Tem que após o Ultravers Norte da Torre, Guardião 09. Guardião 09. Contato 3415, 3 horas e 50, alterna. Alternado? Campinas. Taxi em frente, segunda direita, vem Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste Mi 12. Mi 12, dele táxi, direita Índia, ponto de espera, 295, a bolagem. Boa. 2119, pode prosseguir até o ponto de espera, retaguarda do tráfego da Gol. Quando pronto, torre 198, decimal 95, ajuste na 012. Seguindo no tráfego da Gol, com o número 2, no pódio de espera da 10, chamará 2-18-95, tipo 5219. Pegou 495 da tripla em coordenação com o tipo de sala, informa pro táxi. Gente, livre, reportar para o táxi 45. Azores 851, full service. Azores 851, tower 18.95. 18.95, Azores 851, boa noite. Boa noite. Azores 851, full service, ALS approach, runway 10. Azores 851, approach, QNH 1012, report landing gear down and locked. Roger, calling your landing gear down and locked, Azores 851. 0851, Roger, clear land runway 10, wind 110 degrees 7 knots. Okay, clear to land runway 10, Azores 851. Charlie Charlie, a Guate vai decolar em cima de uma aeronave aqui, pronto para pousar na 10, Azores 851. Dono 645, mantém o ponto de espera da 10. Runway 10, turn right after takeoff. Departure dial, leave the transition. Call code 5173. And after departure 120.5. Confirm departure dial, leave after motive position. After leave, motive position 256. Port side for taxi, Brazilian 5-6. Uma hora, ILS. Afirmativo. Uma aeronave, Alfa 310, o Guardião 09. Alfa 310, está autorizado para seguir direto, Pátio Gré? Pátio do Gré é autorizado sem interferir com a sinal. Guardião 09, reposta no solo controlado, vento 10 grau 79. 79, chamará no solo controlado, Guardião 09. Boa noite, na chegada bom, se a sua identificação desça para 4.000 pés, ajuste o 9092. Turno para aproximação. 10, parte 1, triple 5, 4, 1, 5. Calibre até ponto de espera. Quando pronto, torre 1, 1, 8, décima 9, 5, ajuste na 0, na 2. Livre, quando pronto, 18, 9, 5. Para o táxi, tá 3897, PB 221, alterna Galeão, 3 horas e 55 minutos. Parte autorizada via pátio, em dia alfa, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste na 012. 7902, via pátio, em dia alfa, ponto de espera, 1995, boa noite. Notifica-se 1, décimo online. Okay, next right, and went to 1.9, Rizoresh, 851. Ground, boa noite, Rizoresh 851 with you. Rizoresh 851, approach the taxiway Alpha, report short short taxiway Juliet. Okay, Alpha, hold short taxiway Juliet, Rizoresh 851. Eu vou desligar e manter a ponte espera. Mantendo ponte espera, 5209. Dos 4, frequência Guardião 09. Charlie, contato radar, 390 na PEDA PUC. 390. Proceda. Chegou antes para decolar, estamos em uma aeronave agora cruzando o aeródromo com o setor nordeste, chegou antes para decolar, estamos em 645. Autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-2-0 grau, 7 nós. Livre decolagem 1-0, vento 4. Oficial, estado foi direto PUCA. Direto PUCA. Cinco, dois, um, nove, ali mantém cabeceira 1-0. 5219 ali, mantenha 1 no Zego. Torre Trip 5415, atingindo o ponto de espera no Zego. Pede meu tempo de espera 5415. Torre Ferro, graças a Deus. Juliet, gate 11, pay attention, follow my car, AB gate 08. Okay, understood via Juliet, following, follow me, and stand 08, is 0851. Controle Salvador, boa noite, 645, boa noite. Gono 645, boa noite, contato radar, número 360, após 2000 pés, direto Lito. Ok, 360 após 2000, direto Leda, Gono 645. Tango Fox, Charlie, Charlie, ao controle. Prossiga. É, verifique o modo Charlie, não recebo. Vou checar. As Dallas cruza agora o 1190, confirma. Confirmo. Que está não é sobre o modo time novamente. Os dois equipamentos são intermitentes, eu vou passar por um de novo. Tripe 519, decolou 29, controle 208, boa viagem. Com 208, Tripe 5219. Controle Salvador, boa noite, Tripe 5219, decolado no perfil da Arbor, na sua escuta. Tripe 5219, boa noite, contato radar, para o 180 na saída Arbor. 180 na Arbor, Tripe 5219. No 5, autorizado decolagem, pistola 0, vento 1,10 graus, 069. Livre decolagem, tripe 5,4. Charles, Charles, recebo cruzando nível 1,950. Afirmo. O 1,941, prosseguindo na descida para 2 mil pés, ajuste permanente. Está autorizado voar direto Duna, reporte estabilizado. Vai voar Duna, descendo para 2 mil, 971. Controle Salvador, Tripe 5219, solicita, se possível, voar direto à proa de Oblon. Tripe 5219, confirme? É, se possível, autorizar voar direto Oblon, Oscar Papa Lima, Oscar Romeu. Copiado, aguarde. Certo, aguardando. 5219. Gol 645, Suba Recife, Anejo 340. Confirmando, foi para o 645 restrito 340? Afirmativo, quando o 645 subiu restrito ao nível de voo 340. 340. Patanco, Fox, Charlie, Charlie, chama o centro Recife na frequência no 2685, alternativa no 25-45. 2685-2545, obrigado, boa noite. Pronto. Deu 1208, deu uma boa, 5415. Controle Salvador, Tripe 5415, decolado. Tripe 5415, subo para 140 na saída Coral. Para 140 na Coral, 5415. Um instantinho para decolagem, devido a aeronave decolar à frente, por ser uma performance menor. 397. 7, tá, 397. Eu consigo aceitar o 380 também, então. 345, a gente vai subir esses até o 340 e iremos solicitar o centro. Muito obrigado. 645, solicite ao mesmo na frequência no 251 e alternativa no 3395. 251 no 3395, obrigado, boa noite. Bom voo. Controle 5415, pode voar Coral? 5415 autorizado, direto Coral. Direto Coral 5415. 7, autorizado a decolagem pista 10, vento 110 graus, 069. Teve decolagem 10, tá 3297. Gol 971 vai completar a aproximação final e chamar a torre na frequência 18.95. Obrigado, boa noite. O 35219 solicita voar direto Elepa. 35219 autorizado direto Elepa. Autorizado Elepa 5219. Reporte baixado e travado. Botará. 9397, decolou aos 35, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, está 397, cruzou no 1500 pés, Dayon. 3897, boa noite, contato radar, ficou para o 340, após 2000 pés, direto líder. 2000 pés, já tudo bem, 3297. Achei que travou o gol no 971. Prezado pouso, pistola 0, vento 110 grau, 79. Teve pouso, 110 gol no 971. Boa noite, 6259 para posto de estacionamento, está no 2. Edicina 6259, coordenação que repita só e forma para o táxi. Reportará para táxi. Salvador, é o Condor 22 com informação risco, boa noite. Dois para Brasília no 360, informação a curso é o risco, aguarda a cópia. Teste, aguardando cópia, Condor 22. No 971, no solo aos 38, libera a direita, solo 1219. 1219, gol no 971. boa noite, eu vou 9971, lembrando. Sou 9971, táxi autorizado via Alfa e reportante da Juliette. Alfa, essa é a Juliette, 971. Funcionar 6269, estamos com o 61 a bordo. Autonomia. Autonomia de 5 horas e 22, alterando o galeão. Direita via Índia, ponto de espera, turno 8, destino 95, ajuste na 095, bom voo. Via Índia, ponto de espera da 10, 118, 95, grato. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 971. Condor 22, pronto, cópia. Pronto. Está autorizada Brasília, nível de voo 360. Decola pistão no 0, curva direita após. Compre o perfil arbora após posição elefa. Vai prosseguir via Perzulu 17, decola corrigindo. Transponder 5421, controle 120, decimal 80. Brasília 360, 10, curva direita, saída arbórea nessa, meu pendurão no 75421 ao código, com o controle 1208. Fechamento correto, direcionamento, é pronto pro táxi. Passará. Comandou, boa noite, eu chamei a 62, né? 259, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 110 grau 79. Já pode. Esse é o meu centro Recife, na frequência 1288, alternativa 1260. 1268, 1260, 5219. Agora sim, 1659 da Prata. Além de cola, 0, vento 1110 graus 89. Além de cola, 1089. É meu centro Recife, na frequência 251 e alternativa 3395. 251 e 3395, tá? 3897, boa noite, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Obrigado. 9 decolou aos 44, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, obrigado. Salvador, boa noite, Oceanair 6269. Oceanair 259, boa noite, contato radar temporal 360 após 2000 pés, direto líder. Gente, 3.000 pés, 2.000 pés entendido, direto Lida, 5-4-5, aguarde entrar em contato com o controle Léo. O 4-5, tá? 7 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chama em controle Ilhéus na frequência 9201. o Condor 22 está pronto para o táxi, está com 35 a bordo. Recalca no hotel para ingresso, está na zero. Porta aí. Você não poderia confirmar a autonomia? 3 horas. Gente, 3 horas.